tradição anata. Negou o estilo de vida, homem de gravata. A tradição conserve, escravidão não serve. Os animais ervas, as árvores preserve. As serras são elétricas, o barulho ofende. Foda-se os fazendeiros, um viva pra Chico Mendes. Entende o drama, a sujeira do jogo. Duelos entre lanças e as armas de fogo. Indiana Jones, a procura de uma brecha. Recepção indígena, saraivada de flecha. Sem faca, o corte, a morte é horrenda. Morreu sabendo disso, feitiço não é lenda. As ervas curam, as madeiras furam. E mesmo artesanais, os artigos duram. Juram preservar o que é natural nessas terras habitadas antes de Cabral. Tupã, Caiapó, Tupi, Guarani, Pataxó, Carijó, Caetê, Yanomami. E tinham muito mais, escondem uma história que ficou pra trás. Tupã, Caiapó, Tupi, Guarani, Pataxó, Carijó, Caetê, Yanomami. E tinham muito mais, escondem uma história que ficou pra trás. A mata, a queima, fumaça, a tosse, sede de justiça, benção de Oxóssi. Tambores batem, entidades manifestam, cachorros latem. A guerra é o que lhe restam, bandeiras europeias na terra finca. Era uma vez astecas, maias, incas. As Américas sofreu um trauma. Os padres diziam que os índios não tinham alma. Dizimados, perseguidos, torturados. Com certeza eram muito mais evoluídos. Astrologia, magia, medicina. Se perderam numa católica chacina. Perseguidos, os que restaram. Fazendeiros querem terras, histórias nunca respeitaram. E os conflitos são comuns. O vermelho na pele nem sempre é urucum. Hey. Tupã, Caiapó, Tupi, Guarani, Pataxó, Carijó, Caetê, Yanomami. E tinham muito mais, escondem uma história que ficou pra trás. Tupã, Caiapó, Tupi, Guarani, Pataxó, Carijó, Caetê, Yanomami. E tinham muito mais, escondem uma história que ficou pra trás. Hey. Quem diz que os índios é um povo primata? A real história nos retrata. É o dono da mata. É o dono da mata. São os donos da mata. São os donos da mata. Se engana quem diz que os índios é um povo primata. A real história nos retrata. É o dono da mata. É o dono da mata. São os donos da mata. São os donos da mata.